Arrasta ela pro bico da favela, pro bico da favela. Eu vou arrasta ela pro bico da favela, pro bico da favela. Essa botadão, o pessoal da tá xereca. Botadão, o pessoal da tá xereca. Botadão, o pessoal da tá xereca. Botadão, o pessoal da tá xereca.